AVS Media Volevo sapere Demo. la sua pregunta, ovvero chiedo a si Caprice sempre sta buscando polemica, no? Sempre buscando la maldade, no? Sendo ele negociado com o Massarico em nenhum momento, não? O Massarico já perguntado ao meu representante AVS Media Demo. se havia que o contrato meu finalizava cá, não? Em Berá, não? Mas eu sempre tentava renovar cá, não? O presidente me disse que se se cumpre os objetivos a final de temporada, não? Eu vou renovar, não? E ele obedeceu, não? Eu estou concentrado no equipo, estou AVS jogando bem, Media não? Demo. E trato de renovar para retirar-me cá, não? E se, quem sabe, não? Se Deus quer, não? Algum dia passar o staff técnico, não? E ajudar o Cabana sempre, não? Que ha sido a equipe que me ha traído cá, não? A Espanha, não? E eu estou contente, senhor. AVS Media Estou Demo. concentrado no equipe, não? E essas são tonterias da prensa, não? Eu não fiz por maçaricos, não? Eu desmento rotundamente que não.